Grupo Rubi de Aparelhagem apresenta a sua terceira geração. Didi Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Ele chegou. O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Chega junto, DJ Didi Boy. E aí, Buada! Bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. Rubi. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E tchá, e tchá, e tchá. Cadê a galera de Voada aí? Quem é do papão, bate na prova da mão. Quem é do papão, bate na prova da mão. E tchá, e tchá, e tchá. Cadê a galera do remo? Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Tchá, tchá, e tchá. E bora começar, meu lendário, começar! Didi Boy. Poderoso. É o lendário detonando. É o garoto Didi, o DJ mais jovem do Pará. Aqui em Boa Nada tem coisa boa pra rolar. Lendário. Alô, Didi Boy, faz essa galera recordar. E o Didi Boy vai detonando pra galera recordar e boa dar. E bora endoidando, endoidando, detonando no lendário assim, assim, assim. Junto que já tá tudo style. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a alegria. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada nem... É o garoto Didi. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. E aí, meu bem? Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi. no cabaródromo. Vem na vida o som, faz a pedra vir pra cá. Faz a pedra, vai. Vem na vida o som, faz a pedra vir pra cá. Faz a pedra. Chega de pedir mais uma chance, por em outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu vi que tava certo em duvidar, suas saídinhas com de beijo mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. Didi Boy. Todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Viva! Viva! Viva! Todos ela, sua mulher. DJ mais jovem do Pará é o garoto Didi. Se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina, chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar, chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina, chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar, tchau. Vem dançar, vem fazer a pedra do rubi. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Safadinha, ela toda safadinha, não se liga em rock. O que ela gosta de escutar é a paredagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai tolar da paredagem que sacode o norte. Ela gosta do rubi. Rubi. Gosta do tupinambá. Rubi. No Whindersson que vai chegar, do Musista. São Moraes e Meteoro. Vou falar o pega das aparelhagens. Chupa, chupa, chupa, paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha, e vem. E vai, vai. Chupa, chupa, chupa, paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá dançar. 3, 2, 3, 2, 1, detona. Detona, DJ Boy. Explodindo tudo aqui, moda! E foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou, envolvendo e enlouquecendo, e nem pude perceber. Meteoro de mocinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro é teu nome, meu estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente ter que ir. Parceiro Leonel Marques, que é daqui da retaguarda, valeu garoto! Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal, me apaixonar assim, meu coração me diz, que o amor encontrei. Toda família pé de pano no circuito. Olha o Tico da JR brilhar ação. Curtindo o lendário. Lendário Rubi. Até o amanhecer. Romário também, olha o Val e o Miguel de Sentinho da Val. Noite que meu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. Alô Romário, não esquece Camarão. Querendo te encontrar, toda mulher que vejo, imagino você, onde você está. Tem que ela tá curtindo o lendário aqui em Boadão. O Caio, ele e o Core do Red aqui do Rubim, valeu! E a gente vai gravando o CD ao vivo, mano, tio Givaldo! E aí, Belzinha aqui ao lado, curtindo o show do lendário! Quem toca? É o garoto Didio. Eu sempre relembro os dias felizes. Didio Boy. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Olha o meu empresário Cri Cri. Esse demorado lendário, valeu Cri Cri. Você está gravado em mim. Me diz como vou te e o Magari curtindo o lendário, valeu, um abraço! É o lendário explodindo tudo em Boada! 3, 2, 3, 2, 1! Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Colorido sol de Boadá. Você parece criança. É o garoto Didio. Precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. Eu vou vencer. Seu pai, o DJ mais jovem do Pará, Rubi. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, olho nos olhos, falei de amor. Que na vida tudo passa. Bora e vai virando, vai virando. Rubi. Chegou, usando o povão, comecei a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som. Ouro negro, você vai achar. Um abraço a toda a galera do Alto Ar, marcando presença aqui no Camaródromo, valeu! Um abraço de Didio Boy pra você! Com você, melhor da noite, mais bom, ouro negro, todo mundo vai. quem quiser tem uns copos personalizados no lendário, somente R$5. Eu quero dançar, eu senti calor, é só amor. Já temos CD ao vivo. Marquinho Pará, esquina dance, pra dançar e se apaixonar. Só mais uma, só mais uma, só mais uma, detonando. 3, 2, 3, 2, 1, detona! Rubi! Rubi! Bora, meu lendário! Vem dançar! Vem fazer a pedra do Rubi. E pra agitar o povão de Jean Paul e de Jean João. Lendário Rubi. Johnson é consagrado o melhor da região. É o boy na parada. Bonita, e o DJ vai, vai detonando. Repertório novo, Maral, menino. Respeita a vida. Solta o som do paredão, papai. Lendário Rubi Saudade. Eu prometi não mais procurar. Mas hoje não é meu dia de sol. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. E aí, meu amor? Já que me ensinou a beber, boy. Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão. E a gente agradece nosso grande parceiro Bate, o Bolota. Toda a galera da organização desse grande evento. E mais tarde tem mais onda, tem Vingão, 25 mil em prêmios. É tudo style, é o lendário Monaca Barodromo. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, Rubi. Já que me ensinou a sofrer, ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. É uma atrás da outra pra você. Pessoal do bem, meu bem, a gente nada a ver. Por quê? Você é princesa, quer tanta beleza e eu não sei por quê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. O que que tu é? Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro. Rubi. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. Felipe. Meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você. Givaldo Gravações CDs. Vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Fala bem, empresário Cri Cri. Eu quero você, eu só quero você. Um abraço do garoto Didio. Toda a equipe Mônaco, presidente Bruno, Chico-Orelha e o Cheira tá na área. Vai, vai, vai, vai. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, e dá tanta beleza e eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro. E vai, vai! É o que eu? E o DJ vai, vai detonando moada do cavarodromo. Cadê as solteiras, hein? Olha a Andy de Bragança, beijão pra você. Passinho só o ombro que mete. Pode gerar na gera essas bebezinhas de louco. Chupote tá formado que não mata, fortalece e fortalece. Sexta-feira que a de ler, vamos descer pro WS. Conhece? Conhece? Conhece? Conhece? Desce uma dose de pico pra aliviar o meu estresse. Conhece? Conhece? Conhece? Conhece? Abra a vale, solta o suco, a bunda da novinha desce. Conhece? Conhece? Conhece? Tomando todos os ritmos pra você. Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Rubi, eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. A danada! Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas só sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Sim. O cheiro de amor do ar. O cheiro de amor do ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tá desesperada. Louca pra me encontrar. Tô bebe, bebe. Fabíola curtindo o lendário. Aí sai a roda. Chama! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um laço, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Já sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar, não deve vem me procurar. Deve vem me procurar, deve vem me procurar. Deve vem me procurar. Didio Boy. Didio Boy. E o lendário vai detonando todos os ritmos em voada. Bora dançar coladinha assim. Deixa eu te amar só um pouquinho. É o garoto Didio. Vem fazer a pedra do rubi. Venha me fazer piru-piru, por favor. Quebra esse ao vivo da terceira parte. Já temos a primeira com o Charinho, a segunda com o Tubarão e gravando a terceira com o Didio Boy. Nossa amiga Tinela da União High Tech tá na área. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, oh. Carente de amor é como eu estou. Vem. Lendário. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Porque te amo, eu te amo, eu te adoro. Eu adoro você, porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Um abraço toda a galera lá do Magnata. Tá em peso curtindo o lendário. Valeu, um abraço pra você. Fala meu parceiro Michel, olha o meu empresário Cri Cri, cadê a Didia? Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você, porque te amo. Distribuidora Zero Grau também. Curtindo o lendário, valeu! É Lendário Rubi, a lenda viva das aparelhagens. Adoro você. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. Rubi. O som mais claro da Amazônia. Tá no ar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Você está no Rubi. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Todo poderoso Rubi. Fico louco até só de pensar. Meu parceiro Caio, sei, Jonathan, Leonel, Diego, o Tom, da distribuidora Pé de Pano, melhor de Boa Nada, valeu! Meu amor, te entreguei. E a minha amiga? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. minha amiga. Te amo ainda, preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pediu o boy, boy, boy. Pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Você está no Rubi. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. DJ Wallace Martins também tá no circuito. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Olha o DJ John, professor deles também. Comemorando aniversário hoje no Lendário, valeu! Parabéns, muitos anos de vida! Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer. Não tem como! Nem hoje, nem depois. Do jeito que você fazia. As coisas que você dizia e tudo que o meu coração sentia. O gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Didi, o boy. Seu corpo era lição de amor. Vem pro lendário, vem! Vem fazer a pedra. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Pra mim um novo amanhecer. Olha o Gino e a Andréia. Alegria de viver. Curtindo lendário. Quando eu consigo te esquecer. Rubi. Parceiro Eider, do Catarina Ideal, os meus braços, DJ Emerson Amaral também. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Dali de Jovó. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Lendário. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ah! É o garoto de Didio. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Rubi. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Um abraço a toda a galera da Clícia. Preciso me encontrar. Da empresa Salmista, toda a área. Minha vida é uma rotina. Eles que trouxeram a gente. Eu não quero mais brincar. Já, já. Não sou mais uma menina. Do show do Rubi. Valdo. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer, por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender. Olha o meu parceiro Marquinhos Rodrigues. Passaria. Cadê o Inês? O Rubi. Pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Vem. Pra você eu vou voltar. Vem. Pra você eu vou voltar. Vem fazer a pedra do Rubi. Foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver. Você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Você vem! Você vem me procurar! Antônio Teles! Da Rádio São Francisco FM! Junto com seu grande amor, Anilte Teles! Agora não quer mais! Um abraço pra você! Alô, Didi Boy, faz essa galera recordar. Vai dançando, bregaço, ainda tem muita coisa boa pra rolar. Didi Boy. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. Vem dançar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Rubi! Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. É o garoto Didi. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sim. Te ensinar, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Lendário. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Como é que é? Depois da graça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Dá-lhe meu mentário. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Esse muito mais você só vai encontrar no Pará. Alô, Didi Boy! Faz essa galera recordar. E vai dançando, balançando, vai dançando, balançando, vai. É o garoto Didi. Rodrigo, ele e toda a sua família curtindo o lendário que voa dar. E a gente vai gravando o CD ao vivo. Já temos a primeira e a segunda parte. Bora, tio Givaldo! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E o DJ Boy vai detonando todos os ritmos pra você. Rubi! É! Lendário Rubi! Está desconsiderando o negão. Está desconsiderando o negão. O que que de é? Givaldo. Gravações. CDs. Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. DJ Boy, bora DJ Boy. Diz pra mim quem é que tá tocando no lendário. É o garoto DJ. Garoto DJ. Lendário Rubi Saudade.

o som de boa data no circuito. Eu tenho um amigo que se diz ele. Elas dispensam o mejor DJ. Quantas chavas se mueren por ele. Com seu ritmo sente nada bem. DJ Boy. DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. DJ toca para bailar. Saudade. Século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Olha o meu parceiro DJ Wesley. Ele DJ Bocão tá na área curtindo o lendário. Lendário. Meu parceiro Paulinho e a Patrícia do Rubinho. Vai entender que eu não vivo sem você. naquele dia de prazer. Quando a gente fez amor. Esta é mais uma produção Givaldo Gravações CDs. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho. Segunda com o Tubarão, gravando a terceira comigo. É o garoto Didio, Rubi. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, nosso amigo Vati, o Bolota, os organizadores, valeu! Ainda sinto seu sabor, eu não posso esquecer aquele dia de prazer. E a equipe Serra, quando a gente fez amor, aquele dia de prazer. Oh, oh, oh, quando a gente fez amor. Viva esperando. Surra, vai! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Aonde que ele tá? Se alguém souber que diga para mim. Você está no Rubi. Onde? Poderoso. Curtindo Rubinho Moadá. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim, às vezes sensível, tão provocante. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. E aí, tio Eric? Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Eu sei, apaixonei. Especial toda a galera do Sereno, valeu, muito obrigado por estar aqui no Rubi. Que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante, seria bem melhor eu nunca ter te conhecido, quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Fala, meu parceiro, bate! Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Estamos aqui no Rubi. Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer. Rubi. Aquático, tudo está. Sabe muito bem aonde anda você. Você está no Rubi. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Vem fazer a pedra do Rubi. Se você trouxer, me pagarei de pago. Darei minha gratidão. Você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Meu parceiro Jack, curtido lendário. Sem essa mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. É nóis. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Poderoso Rubi. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Meu parceiro é nós, dos Sem Limites, curtindo Rubi. DJ mais jovem do Pará é o garoto Didio. É o nosso lendário detonando. Mais tarde a onda continua com um bigão de 25 mil em prêmios. É! Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Lendário Rubi. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Vale ou não vale, Laércio? Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. Esse é o nosso lendário. Venena. Mais tarde tem mais. Mas bora terminar com chave de ouro assim, ó. Sim, sim.